Aô, trem que machuca, esse coração vai aguenta, viu? Meu parceiro Ítalo. Portal do Arrocha. Essa casa é um campo de guerra, eu tentando arrancar um sorriso seu, você nem conversa. Eu chegando com calma e você com pressa, já me corta falando preciso de um pano e vai. E quando a blusa cai no chão molhado do banheiro, vai junto o meu coração pro ralho, desespero aumenta de te ver e não poder tocar, ao menos essa hora. Mas tá brigada comigo e vai tomar banho de porta aberta, vai deitar seminua pra me provocar meio descoberta. E se for pra te amar eu assumo meu erro e o seu, eu quero trégua. A brigada comigo e vai tomar banho de porta aberta, vai deitar seminua pra me provocar meio descoberta. E se for pra te amar eu assumo meu erro e o seu, eu quero trégua. Puxa, trem! Traga mais uma! É Caio Diniz ao vivo! E quando a blusa cai no chão molhado do banheiro, vai junto o meu coração pro ralho, desespero aumenta de te ver e não poder tocar, ao menos essa hora. Mas tá brigada comigo e vai tomar banho de porta aberta, vai deitar seminua pra me provocar meio descoberta. E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu, eu quero trégua. Tá brigada comigo e vai tomar banho de porta aberta, vai deitar seminua pra me provocar meio descoberta. E se for pra te amar eu assumo meu eu e o seu, meu quero trégua, meu quero trégua.